a morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais. A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás. A morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais. A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás. Os anos passam, vejo a vida subtrair meus irmãos, ontem cerveja risada, hoje velório e caixão. Uns por motivos tolos, outros procuraram a morte. Acidente, assalto, grana, mulher, álcool, drogas, overdose. Pouco importa o caminho, estão todos no cemitério, enterrado em meio a flores e mãe chorando por mais um finado. Vê o moleque deitado, a dor maior pelos pais. Criar um filho com suor, de repente mente jaz. Eis aí mais um defunto, vê a coroa de luto. Pra estatístico número é o que me deixa puto. Foi morto à toa, a dona morte buscou mais cedo. Pouco mais que uma criança, mal te alargado os brinquedos. Um acidente de carro na Dutra, uma fatalidade. O mais novo de quatro irmãos, só 15 de idade. Deus quis te levar pro céu, seu sorriso nunca mais. Só restou as saudades e lágrimas. Descanse em paz. A morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais. A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás. A morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais. A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás. Mais um mano, firmeza, trocou sua vida por droga. Sabia qual era o esquema, não segurou e foi embora. Fazia o rap da hora, mas o diabo te arrastou. Sua mãe fez tudo o que podia e até te internou. A casa de recuperação não surtiu mais efeito e começou a roubar pra sustentar seu desejo de cocaína, maconha, álcool, cigarro. Era o capeta, até que um dia veio a pedra e assinou sua sentença. Roubou a própria mãe, que sempre quis te ajudar. Bateu na sua esposa, com dois filhos pra criar. Perdeu o respeito da família e de seus irmãos e de todos aqueles por ti tinha admiração. Quis trocar favor com o cão, no fim foi fora algodão. Você quis pagar pra ver e o resultado é caixão. Morreu de overdose, trancafiado atrás das grades. Pra sua mãe, desespero, dor, lágrimas e saudade. É lamentável, irmão, ver os manos morrendo sem motivo. Não importa o caminho que os levaram a isso. Seus pais, amigos, familiares sentem sua falta. Tanto faz se sua morte foi provocada por acidente de automóvel ou por overdose de tantos a droga. O final é o mesmo: velório, caixão, flores, velas e lágrimas de mãe que enterraram seus filhos antes da hora. Te falei de duas mortes distintas pra te mostrar que, independente do caminho, a morte traz muito sofrimento pra quem ficou. E aqueles que se foram, descansem em paz. A morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais. A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás. A morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais. A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás. Famílias que perderam parentes para as drogas. O crime aconteceu bem aqui neste local onde nós estamos, no fim dessa rua. Segundo testemunhas, as três vítimas eram dependentes de crack. O jovem, de apenas 18 anos, foi morto a facadas. Para a polícia, acerto de contas e briga pelo ponto do tráfico. Para os moradores, execução. A polícia, pela forma qual eles foram encontrados, três na mesma sequência, posição de enquadramento, que é da forma que a polícia faz, ajoelhado e mão na cabeça.